Yeah. Atrás. Fun. 2012. Desmascarando a igreja maldita. E aí, grande sábio, qual a resposta que você me dá? Será que vai ficar tudo bem? Será que a gente vai escapar? Faz tempo que eu vejo que você está enganando, eu fico calado. Agora eu tenho uma pergunta que vai fazer cair o seu reinado. Você já está acostumado a retirar palavras escritas, a sua arma da enganação pra construir a sua vida. Será que não se arrepende de fazer o que não é certo? Está agindo em nome de Deus, mas faz tudo conforme o seu critério. Retira de pessoas que apenas têm a boa fé. Estão ali pra encontrar uma saída e se manter de pé. Fala pra mim, olhando aqui no meu olho, ninguém mais vai saber disso. Me dá um mapa do tesouro. Fala. Se eu já não soubesse dos seus planos há muito tempo. Verdadeiro demônio na terra, não tem chifres como no documento, como nas páginas impressas do livro santo. A verdade virá à tona, o seu tempo está acabando. Yeah. Spawn. Yeah. Cadê a poder? Yeah. Yeah. Mais uma vez estou aqui falando a verdade. Sinto a esses malditos humanos que vivem além da mediocridade. Vocês não sabem dessa missa nenhum ter. Enganados há muito tempo estão pagando um caro preço. O seu dízimo não está indo pra Jesus Cristo. Apenas estão financiando o carro importado do bispo. Nesse momento o padre está na sacristia, pensando como esconder aquele ato de pedofilia. Não fala pro papa vender a sua cruz de ouro. Ajudar quem passa fome do outro lado desse mundo torto. Que é escondido, lutando um grande tesouro pra promover a cultura maldita. Realmente veio e se ele existe, porque permite o genocídio, a pedofilia nesse mundo. Deus sei que minha função é prolongar o seu sofrimento, mas eu consigo aceitar a enganação que fazem ali dentro. Seu tempo está acabando. Spawn.